Alô? Oi? Não, tô em casa não. Tô aqui na festa. Já vai começar aqui. Hoje eu preciso de uns beijos com cerveja. Já tô play pra curtição. Solta o solinho na bagaceira.